Pouso 6908, aceno identificação, via chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1014. 050, 014, Bom Médio 1, 050. Pouso 6908, autorizado Guarantá. Então, 3170, aciona identificação, via chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. Fez 170, confirma que eu estou onde dizer. Gente, livre de Zil, então 3170. Minha 908 atualizada, descida para o nível de voo 050. Azul 6908, voo Iduna, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, LSX-8, pistão no zero, reposto estabilizado, o ajuste permanece no 014. O Iduna, desce para 2.000, e LS da pistão no zero, com 1.014, o azul, reposto estabilizado. Só 3170, desce para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX, foi pista na zero, reposta estabilizada. ILS 1908. 1908, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 198, decimal 6. 186, obrigado, boa noite. Para 3170, compartilhar o procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 6. Uno 592, aciona identificação, desça para o nível de voo 050, autorizada a chegada BOMED Uno, autorizado voo na PROD ITAP. BOMED Uno, autorizado em Luna 592, confirme seu plano de desvio. Salvador, eu posso dar o suporte da porta. Luna 592, vai na Freud Duna, autorizado o final do procedimento, ele é Sex Radius para 2.000 pés, ajuste na 014, reporte quanto estabilizado. Modo Duna, autorizado o final do INSX, reporte a estabilidade 592. 1910 Skulk identification, clear Bomed 1 alive on central flight level 050, QNH 1014. Argentina 1910, you're clear to fly ETAP intersection. Roger, we are flying ETAP intersection, Interceptou o ILS, visual, voo no 592. Voo no 592, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198.6. Boa na torre, agora 86, 592, boa noite. Boa, composto. Argentina 1910, fly Duna intersection, send 2000 feet, GNH 1013. You're clear, final LS, F3, runway 10, about established. Roger, fly direct Duna position, descend to 2000 feet, over 1013. Clear ILS runway 10, and we report established, Argentina 1910. Argentina 1910, complete final ILS X-ray runway 10, contact tower in 118.6. Complete ILS, runway 10 and 118.6, Argentina 1910, thank you.